partido alto, samba de roda era o nosso som, né? Até a gente descobrir o funk, né? Depois que a gente descobriu o funk, aí tudo que a gente sabia do xaxado, do baião, né? Foi tudo colocado dentro do rap. Vamos que vamos, só você. Vamos que vamos, só você. Vamos que vamos, vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Muita velocidade ligada em 220. Maninha, é o seguinte, eu não tô de passeio. Vejo MCs perdidos igual a cega em tiroteio. É melhor sair da frente que eu tô vindo sem freio. Deixa 99, rap me conduz. Vem Deus, pé na tábua, velocidade da luz. Marcha e acusa, repleto de tatus. Vou que vou, sai da reta, tenta não. Disposição, sempre corri atrás. Enquanto comédia fala, eu trabalho mais e mais. Todos os cantos, nosso som vai chegar. Rap, funk, cultura, nada pode parar. 12 anos passaram, tempo que eu rimava no flip. Enquanto jogava Cadillac e dinossauro. Freneticamente assim eu sigo. Desde 18 na profissão pedido. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Poesia do caos, Rio, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Brasília, Vitória, Recife, Manaus. Gueto, roleta russa, rotina brutal. A vida é curta, mas a alma é imortal. Vamos até o final, pode acreditar. Ouvindo Black e ele Speed, o mundo vai acabar. Foda-se da onde eu venho, o que vale é meu desempenho. Mas que é peça destravada na cara do seu engenho. Clássico igual propaganda da Buzi Use. Tempo de Spring Love no baile de Saint Luz. E voando baixo na pista, asfalto queimando. Alta velocidade, é o bonde que tá passando. Vamos que vamos, pique maratona. Quem se emociona tá na lona, então toma. Ritmo frenético, sigo voando com o pé no chão. Mente gatilhada, foco na missão. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Vamos que vamos, fale quem quiser falar. Vamos que vamos, o som não pode parar. Desde os tempos do Tiradentes. Funkeiro, funkeiro, funkeiro.